sinto, embarque comigo nessa viagem. Vamos ir bem mais além que a maldade. Um mundo imaginário, lugar onde a droga não impera. Imaginem só se ninguém dependesse dela. O cano não fala mais alto na periferia. Só ouço gritos de alegria na minha fantasia. Crianças correndo pro campinho pra bater uma bola. Não matam a aula, nas esquinas não pedem migalhas. E aquele mano da função que na boca não vejo mais. Tá trampando, estudando, tá correndo atrás. Tá resgatando seu passado que daqui jaz. Tá procurando a paz que há muito tempo o tempo não lhe traz. Que da vida louca não aguentava mais. Está fazendo por onde, irmão? Tá correndo atrás. Tá buscando tranquilidade para sua família. Pode crer, vocês vão ter orgulho de mim um dia. Não quero passar o meu futuro do outro lado do muro. Me perder no mundo sujo e obscuro. Eu quero ser o espelho, a referência pro meu filho. Vou ser o exemplo de vitória pra quem tá perdido. Não quero para mim o mesmo fim do meu vizinho. Por causa do vício do álcool, acabou sozinho. Perdeu respeito, a dignidade. Tá mal de saúde, passa por necessidade. Abandonou família, tá sem capacidade de correr atrás, de resgatar a felicidade, de voltar a ser um homem, um pai de verdade, que ama sua família até nas dificuldades. Corrija o seu erro antes que perca a sua vez. Ou lamento, pede outra vez e erre outra vez. Enquanto isso eu narro mais uma vida fracassada. Não dá em nada, eu conto sempre a mesma história. Um mar de lágrimas, vidas sem glórias, pessoas confusas, vidas sem trajetórias, famílias destruídas, perdendo a memória, sem expectativa de melhora de vida, já virou um sacrifício, está quase impossível, a busca da paz está cada vez mais difícil. A busca da paz está cada vez mais difícil. Eu peço para os homens dar valor à vida. A passagem é uma só nessa vida. Me diz quem tem direito de tirar uma vida. O mundo não tem salvação, o homem não respeita a vida. Sem justiça, de que vale a vida? Sem esperança, de que vale essa vida? Faz pro povo pobre da periferia chegar de sofrimento e violência todo dia. Voltando da viagem, tirando a maquiagem, eu vejo o mundo, submundo, vagabundo imundo. Meu povo se destruindo, as drogas consumindo, num abismo caindo, se autodestruindo. E o pior que é conscientemente dominado. É só uma tragada e a cafungada te deixa bem louco. Daqui a pouco te joga no fundo do poço, enquanto tua mãe em casa morre de desgosto. Meu Deus, tá louco, nem é bom comentar. Tamanha ignorância, alguém não querer se ajudar. O homem não ganhou de Deus o dom de matar. O homem foi designado a terra para amar e respeitar até o fim o seu semelhante. Mas vejo que tudo não passa de um sonho, cada vez mais distante. Perigo constante, efeito avalanche. Violência a cada esquina, a todo momento, a cada instante. Salve se puder, preserve sua fé. Firma o compromisso pra se manter de pé. Tens que se mexer, irmão, tem que pôr o pé. Mente vazia, oficina de Lucifer. Daqui não vejo um moleque na escola. Daqui não vejo um moleque no campo de bola. Daqui eu vejo um moleque na esquina da escola, arrecadando a mixaria para comprar droga. Enquanto o pai está no bar cheio de cachaça, estressado, aos 35 desempregado. Em casa faz estrago quando a mãe chegar do trabalho, cheia de dor no braço e o joelho esfolado, de ter lavado o dia inteiro o chão de playboy. A verdade dói e o coração aperta. E o que nos resta? Unir a nossa voz e cantar uma palavra de esperança que um dia vai mudar. A paz no gueto reinar, o sol da justiça brilhar. Sonhos precisamos ter para poder continuar a respirar. Uma trombeta soa no céu. Uma trombeta. Uma trombeta soa no céu. Céu. Eu peço para os homens dar valor à vida. A passagem é uma só nessa vida. Me diz quem tem direito de tirar uma vida. O mundo não tem salvação, o homem não respeita a vida. Sem justiça, de que vale a vida? Sem esperança, de que vale essa vida? Faz pro povo pobre da periferia chegar de sofrimento e violência todo dia.